Hoje, dia 3 de maio de 2015, nós vamos continuar essa série de pregações em Lucas, capítulo 15. Começamos no versículo 11, estamos hoje no versículo 22. Não sei se será possível terminar hoje, vou tentar. Amém, amados? Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança, e chamando os servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, que nos instrui e nos orienta. Que em nome de Jesus nosso coração esteja aberto, esteja livre, para que possamos receber do alto aquilo que o Senhor pode e quer fazer com nossas vidas. Cada coração aqui esta noite seja impactado com as suas realidades. Nós sabemos, Deus, que não há nada em nós que possa nos fazer dignos da tua presença, a não ser aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, revela-nos tua palavra. Não queremos olhar para a Bíblia como um livro velho, como um catálogo telefônico de 2000 anos. Queremos olhar para ela sabendo que é a tua palavra que nos guia, e que o Senhor venha aplicar essa palavra em nossas vidas. Toda resistência humana e espiritual seja vencida agora em nome de Jesus. E nós possamos, Senhor, receber com alegria a palavra em nós enxertada, porque assim não só salvaremos nossas almas, mas seremos bem-sucedidos em tudo que empreendermos, como ela mesma fala sobre si, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Nós paramos na semana passada, quando o filho, depois de ter decidido que ia voltar para o pai, ele colocou em prática o plano maravilhoso dele. Muitas vezes nós decidimos que vamos buscar mais de Deus, mas uma coisa ou outra começa a nos assediar e nós às vezes desistimos disso. Jesus, na parábola do semeador, disse que alguns, eles caem à beira do caminho e os espinhos os sufocam. Outros até começam a se alegrar e brotam, mas logo não tem profundidade e morrem. Às vezes nós não buscamos profundidade em Deus, nós só queremos o recheio do bolo, a comunhão dos irmãos, que é muito agradável. Queremos ouvir palavras que nos animem, que nos deixem mais motivados. Queremos, às vezes, os bônus. Alguns até, e sei que não há isso aqui, graças a Deus, trazem uma oferta querendo as bênçãos, e nós perdemos o melhor do Evangelho, que não é o que recebemos dele, porque o melhor de Deus é Ele mesmo. O melhor de Deus é Ele mesmo. Esse menino resolveu fazer o que o próprio Deus mostrou ele que tinha que ser feito. Às vezes nós não temos profundidade, buscamos só as bênçãos. E no primeiro vento, na primeira dificuldade, na primeira tribulação, nós desistimos da fé. Porque nós não nos achamos aptos o suficiente. Nós não temos profundidade o suficiente. Então, o que eu posso dizer para você como remédio para isso? Busque se aprofundar em Deus. Busque se aprofundar com todos os seus recursos. Busque se aprofundar lendo a Bíblia, grifando o que você não entendeu e perguntando a alguém mais maduro que está perto de você na fé. Buscando direção de Deus em oração. congregando com os irmãos. Se aprofunde, porque certamente os ventos contrários, eles sempre vêm. A tempestade sempre vem. A própria palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse assim: quem é aquele homem que faz uma casa e edifica sobre areia, e aí quando vem a tempestade, os ventos batem, e a água é contra ela, ela logo tomba e é grande a sua ruína. Mas o homem sábio, ele cava e chega à rocha e constrói sobre a rocha, e ali vem as tempestades e batem contra aquela construção e ela continua edificada. Amém ou não, irmãos? Mas às vezes nós não temos profundidade, ou achamos até que temos uma certa profundidade, mas circunstâncias nos roubam de viver aquilo que a gente já decidiu que ia viver. E aqui eu vou deixar um teste para você. Se você percebe que não consegue ter frequência em buscar a Deus na sua solitude, se você percebe que consegue ter frequência de buscar um irmão ou irmã mais madura para crescer com eles, se você não consegue ter frequência de frequentar as reuniões, tanto nas casas que nós fazemos quanto aqui para ser edificado, talvez você esteja mais sujeito às circunstâncias do que ao voto e à decisão que você tomou diante de Deus. Quem diz isso não sou eu, é Jesus. Então, esse menino tomou uma decisão e ele falou assim, a Bíblia diz, caindo em si, ele resolveu que ia ter com o pai e dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um servo. E quando ele procurou o pai para dizer isso, ele falou, pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele começar dizendo que ia ser servo do pai, o pai interrompeu e disse, epa, peraí, você pode ter falhado enquanto filho, mas eu não vou falhar enquanto pai. Você pode ter falhado enquanto filho, mas Deus não falha enquanto pai. A vocação sua de filha, de filho, é errar, hein? Mas a vocação de Deus, pai, é acertar. E ele acerta. E a Bíblia diz, mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Deus é fiel. E ele vai se dedicar totalmente até que você viva plenamente o que ele conquistou para você na cruz em Jesus. Ele tem se dedicado para fazer isso. Não resista à obra de Deus em sua vida, amém ou não, gente? E o pai lhe pôs uma roupa. Falei sobre isso semana passada, não quero me delongar muito. E o vestiu, trouxe uma dignidade para ele. E pôs-lhe um anel no dedo. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito bonito. Porque quando o pai coloca um anel no filho, ele diz assim, você volta a ter toda a autoridade que você abriu mão com os seus comportamentos. E isso às vezes nos irrita. Eu queria que a gente olhasse um pouquinho do lado do irmão que ficou em casa. Por exemplo, eu contratei umas pessoas para mudança na minha casa. 4 lances de escada, hein? Os irmãos que participaram, lembram? E eu resolvi que ia pagar mais, dado o sacrifício que vi eles fazendo. E eu fiquei já me preparando, porque eu imaginei, o que receber menos vai achar ruim que eu peguei mais ao outro. Porque ele vai dizer, trabalhamos no mesmo tempo? Ou então, vamos falar como uma parábola que Jesus disse, você me contratou de manhã e contratou ele de noite, vai pagar o mesmo para os dois? Isso é injusto. E aí o que é que Jesus disse que o Senhor contratante fala? Eu não estou pagando o que combinei com você? Se eu quero pagar mais a esse, o que é de injusto nisso? O dinheiro não é meu? Injusto seria se eu tirasse de você para pagar o outro. Quantas vezes nós vemos que Deus está pronto a dar de volta tudo que alguém perdeu e a gente diz assim, ah, mas eu sempre cuidei da casa de papai e agora Deus vai perdoar aquele marido que me traiu? Vai curar aquela miserável que ficou com meu pedaço na herança? Vai abençoar meu chefe que só faz mal para mim? Ele é o dono. Ele é o dono. Se você quer mais de Deus, busque o próprio Deus. Tem pessoas que chegam a se irritar quando Deus abençoa outras. Mas eu sei que o Senhor está nos fazendo maduros em nome de Jesus. E nós vamos nos alegrar se Deus colocar anel nessa cidade toda de Itabuna. Que Ele quer usar vocês para isso. Ele quer se reconciliar com aqueles que foram perdidos. Ele quer usar a gente para isso. Inclusive pessoas que às vezes fizeram muito mal. Ou nós escolhemos sofrer pelo que não tivemos, ou nós escolhemos nos alegrar por aquilo que Deus já está nos dando. Deus, Ele recebe você de volta e Ele lhe dá uma roupa e Ele coloca o anel de autoridade no seu dedo. E eu quero perguntar uma coisa para você com muito carinho. Como que nós temos usado essa autoridade que Deus nos deu? A palavra de Deus diz que no nome de Jesus nós curaríamos enfermos, expulsaríamos demônios e anunciaríamos o ano aceitável do Senhor. Será que a gente está com vergonha de fazer isso? Será que a gente está com medo de não dar certo e passar vergonha? Aí alguém pode dizer assim, ah, mas eu não falo que Jesus vai voltar porque parece coisa tão absurda. Como é que Jesus vai voltar? O céu vai abrir, que nem um livro que é desenrolado, e ele vai descer e trombetinha tocando, pararam, pararam. Não, eu acho que a gente tem que pregar coisas naturais, coisas psicológicas, coisas que vão ajudar as pessoas. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, senão a gente prega um evangelho que é tudo menos Bíblia. É autoajuda. E não damos uma resposta que é a resposta que as pessoas procuram nas igrejas. Procuram vidas de pessoas que são consagradas a Deus. Eu lembro que eu era muito perseguido na faculdade. Você imagina, na faculdade de psicologia. Imagina o meio. E, na verdade, a faculdade de medicina que tinha um curso de psicologia. E uma vez passou um bilhetinho na sala que era assim. Tinha uma menina da sala que gostava muito de Ivete Sangalo, era fissurada em Ivete Sangalo. Parece que era prima, um negócio desse. Ia para todas as festas, todos os camarins, sempre estava com ela, tirava foto, coisa e tal. Aí passaram um papelzinho e disseram, fulana, Ivete Sangalo logo existe. Aí tinha um sujeito lá que era músico, fulano, toco, logo existo. E aí correu um bilhetinho na sala que dizia o nome da pessoa, uma característica, logo existo. Irmãos, depois de ser tão humilhado, de ser tão perseguido, quando eu peguei o papel, aí eu fui vendo os nomes, aí achei o meu. Sabe o que escreveram no meu nome? Tinha assim, Tiago, creio, logo existo. Aleluia! Depois de tanta humilhação, eles viram que o que me fazia existir era crer. E quando tinha uma situação muito difícil, assim, que exigia algo, como uma mulher uma vez, uma das minhas colegas, que estava com uma situação muito difícil, ela me chamou e pediu oração, disse, eu preciso que você contate com sua oração. Outra que me criticava absurdamente, me chamou no escondido para procurar uma oração. Porque eles humilham e eles ralham com você, mas eles sabem que o que faz você existir é crer no Senhor. E esse é o diferencial. Então o Senhor nos deu essa autoridade, esse anel, que fala da sua essência, sua natureza, quem é você? Você nasceu da sua mãe e do seu pai. Todo mundo nasce de uma mãe e de um pai. Até quem nasce no laboratório, quem é feito no laboratório, vai para uma barriga um dia. E a Bíblia diz que nasce de água é água, que nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então quando a gente volta e o Senhor diz assim, você era nascido de seu pai e de sua mãe, mas agora você é nascido de Deus. Deus é o seu Pai. O seu espírito estava morto pelo pecado, foi despertado. E agora você é filho de Deus. Agora haja como filho. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente age mais como filho dos nossos pais do que como filho de Deus. Às vezes a gente parece mais com os nossos pais e com a história que nós recebemos, boas e ruins, do que parecemos com Deus e com a história que nós recebemos em Deus. Mas quero dizer para você essa noite que nós recebemos poder de Deus para parecer com Ele. Isso é extraordinário. Porque só Jesus conseguiu tomar uma bofetada numa cara e dar outra cara. E eu não entendia isso. Eu não entendia isso, Valdo. Eu não entendia isso. Eu dizia assim, como é isso? Toma um tapa e dou outro? Que negócio doido, deve ter alguma... Eu vou pesquisar aqui no grego, fazer um exegese, para ver o que quis dizer de verdade esse texto. E aí eu estava pregando sobre isso, e Jesus falou ao meu coração de forma muito simples. E eu tenho certeza que foi ele, porque a Bíblia, isso que ele me falou não fere a Bíblia. Nunca Deus vai lhe falar uma coisa que fira a palavra dele, amém? E ele falou assim para mim, nessas palavras. E eu perguntando, por que, Senhor, da outra face? Por que da outra face? Ele falou, é melhor você tomar 2 tapas no rosto do que você se fazer igual a quem lhe bateu primeiro. Porque antes de você apanhar, você achava errado que alguém batesse no rosto de alguém. Por que que depois que você apanha, você se acha com o direito de se fazer igual a quem lhe agrediu? Por isso é melhor tomar 2 tapas do que se fazer igual a quem lhe bateu. Aleluia! Irmãos, não dá para fazer isso se não for no poder do Espírito de Deus. Se não for reivindicando a paternidade de Deus. Porque, dependendo da história da família que você venha, você não vai só dar um tapa, você vai dar um murro, um chute, um mata-leão. Então, o pai aqui está dizendo assim para ele, preste atenção aqui, por favor. Embora seja mais agradável, mais frio, não quero demorar muito. Irmãos, preste atenção. Nós temos toda a condição de sermos parecidos com Jesus. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos chamados a sermos uma nação de reis e sacerdotes. Se você lê o livro de Provérbios, Roberto, eu sei que você lê a Bíblia com assiduidade. A partir de hoje, todas as vezes que você estiver lendo o livro de Provérbios, busque a identidade de um rei. A Bíblia diz, o rei, ele não deve ser dado ao vinho, porque ele tem decisões a tomar, que se embriagado vai tomar errada. O rei ouve primeiro e age depois. O livro de Provérbios ensina a nossa realeza, ensina a agir como príncipes e princesas de Deus. Um sujeito que entende que é um filho de Deus, ele honra a namorada dele. Uma menina que entende que ela é filha de Deus, ela não deixa o namorado pôr a mão na perna dela. Por quê? Porque se o pai estivesse na frente, o pai dela estivesse na frente, ele não ia se pôr a besta de botar a mão na perna dela. Mas o pai dela está à frente. Amém, irmão? Então, o que o pai disse para ele, com aquele gesto tão singelo e tão bonito, foi o seguinte. Filho, você volta. E eu te recebo bem aqui em minha casa. Mas você tem uma função aqui. Existe sim uma condição para você voltar. Preste atenção nisso. Preste atenção. De forma muito gentil, muito amável, muito zelosa, com muito tato, com muita unção, como o próprio Deus faz. Ele diz assim, eu te recebo de volta, filho. Mas com uma condição. Aí a gente pode pensar em várias condições que a gente às vezes de forma carnal pensa, né? Ah, eu vou ter que andar tantas escadas de joelho. Eu vou ter que fazer tantos sacrifícios. Eu vou ter que dar uma grande oferta. Eu vou ter... Nada disso. A única condição que Deus exige de quem volta é usar a aliança de filho. Ele não quer que você volte como um escravo que não tem lugar na casa dele, não. Ele quer que você volte com a aliança de filho. Irmãos, eu acompanhei casos muito delicados, que tudo que eu queria fazer enquanto acompanhava é dizer, Deus não quer nada menos com você, Ele quer mais. Como? Se eu fiz tanta coisa ruim, tanta coisa errada, eu digo, não importa o que você fez, importa o que Deus pode fazer com você. Essa é a especialidade de Deus. Se nossa especialidade é pecar, a especialidade de Deus é perdoar. E ele impôs uma condição, irmãos, e essa condição ela martela dentro de mim todas as vezes que eu sou tentado a ter um pensamento impuro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus tem revolucionado minha vida de alguns anos para cá, e o discipulado me ajudou muito nisso, porque meu pai me ensinou que eu não posso ter pensamentos impuros, eu não posso xingar alguém na minha mente, eu não posso xingar minha esposa na minha mente, Eu não posso desejar mal a alguém na minha mente. Eu não posso nem falar para alguém que fez mal a mim e se deu mal. Vocês ouviram? Não ouviram, né? Porque eu falei com a mente. Eu não posso falar assim, bem feito, tomou? Por quê? Porque eu tenho que ter uma mente de filho do rei. Muitas pessoas não entenderam esse texto de que somos reis e sacerdotes e dizem por aí que você tem que ser rico. Se você for rico um dia, meu irmão, me chame para a sua fazenda para comer um churrasco. Mas... ou então me dê uma camisa do Bahia, que foi campeão baiano, bicampeão baiano hoje. Mas ó, você é chamado para ser príncipe de Deus, não é para ser rico, embora não tenha nada contra quem é rico. Viu, senhor futuro sócio do Amargo? Nós, irmãos, devemos viver essa realeza de Deus para poder espalhar o caráter dele. Porque não entendiam quando jogavam um cristão na arena, uma menininha de 5 anos, que foi jogada na arena em Roma, e quando o leão foi lá e deu um golpe, porque o leão é um grande gato, e ele brinca com a comida, e ele assusta a comida, porque tudo aquilo é uma preparação para a presa se entregar. Então, aquele grande gato deu uma patada na garganta da menina. E quando o leão, ele projeta as garras, são bem afiadas. E quando ele projetou as garras e passou na garganta daquela criança, a criança simplesmente tombou de joelhos no chão e, sorrindo, passou a mão na garganta, encharcada de sangue, olhou para o céu, sorriu e morreu. A história da igreja diz que aquele foi um dos dias onde a igreja mais cresceu em toda a história da igreja. Por quê? Ela podia olhar para o anfitrião da festa, o César, e amaldiçoá-lo. Mas não é isso que os crentes fazem. Enquanto aqueles irmãos lá na Etiópia, lá na Líbia, no Egito, são degolados, alguns falam algumas coisas. Você já percebeu? Talvez você não tenha estômago de assistir os vídeos. Mas os vídeos que mostram de fato o degolamento, eles estão balbuciando. E sabe o que eles dizem ali? Ali eles oram por suas famílias e eles abençoam e oram por aqueles que estão cortando a garganta deles. Como a gente pode viver isso? Usando a aliança de filho, amém ou não? Então, Deus não quer só salvar você. Deus não quer só que você volte para fazer parte da igreja. Ele não quer que você somente mude alguns hábitos. Ele quer que você seja filho plenamente dele. Amém ou não? E ele ainda faz uma coisa que é menor, mas tem um simbolismo muito grande ainda. E diz assim: e põe sandálias nos pés. A sandália nos pés é um símbolo de que você não é mais escravo. A Bíblia diz que nós não somos mais chamados a sermos servos somente, mas sermos amigos. Amigos. Então, quando o menino chega e o pai vai lá e manda dar uma sandália para ele, vocês, muitos aqui já ouviram muito isso, mas eu quero lhe dar um sentido mais do que o sentido antropológico e histórico. Eu quero perguntar para vocês, assim, com muito carinho, será que às vezes você não age mais como escravo do que como filho? Você sabia que às vezes a gente é assim na nossa família? Às vezes a gente não usufrui do pai e da mãe que tem. Quantas pessoas têm uma dor e vão chorar para amigos em vez de chorar para o seu pai e sua mãe que ainda está em casa com eles? Quantas pessoas têm uma agonia na vida e ao invés de dar uma ligada para o velho e para a velha, publica no Facebook: não estou bem hoje. Hoje eu estou numa fossa. Meu Deus! Para que é que Deus fez pai e mãe? Se nós, às vezes, não aproveitamos o pai e a mãe que a gente tem visíveis, como a gente vai aproveitar o pai que a gente tem invisível? Aí você pode dizer como eu: ah, não tive uma boa experiência com o pai, não. E também não tive com mãe, porque minha mãe é uma moça muito jovem, incipiente, ela não era a mulher que ela é hoje. Hoje mãe é advogada, uma mulher séria. Mas não era assim quando era jovem e me teve. Eu era o segundo filho e os dois eram frutos de um relacionamento que não era de casamento. Inclusive o meu ainda era mais grave, porque o meu pai biológico era casado. Então você pode pensar assim: como você vai honrar seu pai e sua mãe? A Bíblia não diz que é para honrar o pai e a mãe porque eles são os melhores pais e mães, não. A Bíblia diz: deve honrar o pai e a mãe, porque isso é um mandamento de Deus que nos traz a bênção e a satisfação, que é muito mais do que as bênçãos financeiras e a saúde que a gente ganha com isso, porque é um mandamento com promessa. A gente tem uma alma sarada. Quem tem mácula, quem tem ruga com pai e mãe, nunca consegue prosperar emocionalmente, nunca. A esposa pode ser um anjo de asinhas, o marido pode ser um apóstolo de Deus, não adianta, se não curar a relação que tem ferida lá, não consegue. E Deus tem essa cura para nós. Né? Então, irmãos, o Senhor, Ele quer que a gente assuma esse lugar, que não é um lugar de escravo. Ele quer esse lugar de intimidade conosco. E Ele possibilita isso por causa do outro texto que a gente vai ler agora. Porque nada disso seria possível se não fosse o que está no versículo 23. Que diz assim, ó: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. Aleluia! Irmãos, o bezerro cevado aqui é símbolo de Cristo. Interessante porque o pai... Você sabia que o pai prepara um banquete para a sua volta? Eu digo isso àqueles que já voltaram, mas não voltaram totalmente. E digo isso àqueles que não voltaram ainda. Você sabia que Deus está engordando um bezerro quando você voltar plenamente? Você sabia que Ele fica preparando o seu regresso? Isso é tão do caráter de Deus que Jesus disse assim: na casa do meu pai tem muitos cômodos. O texto ali não é morada, casa, mas é cômodo. Infelizmente as traduções não tiveram a alegria de fazer da melhor forma. Se você olhar no texto grego ali, é cômodo. Então Jesus está dizendo: na casa do meu pai há muitos cômodos, até porque seria uma redundância. Na casa do meu pai tem muitas casas. Na casa do meu pai tem muitos cômodos. E se não fosse assim, eu não prometeria para vocês. E Ele tem preparado o lugar. E Jesus disse: eu vou para junto do Pai preparar-vos lugar. Ele está preparando o seu lugar lá. Eu quero me preparar para esse lugar lá. Você sabia que eu já vi pessoas que dizem assim: se fulano for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Alguém uma vez me disse assim: eu acho que tem pessoas que é impossível Deus salvar. Hitler, por exemplo, é impossível. Aí eu disse: eu concordo. Mas depois eu refleti um pouco. Embora tenha sido um fascínora, não só ele, viu? Mussolini matou muito mais... Mussolini matou muito cristão também, cigano. Mas eu queria falar de... Lenin, Stalin, eles mataram muito mais cristãos, preste atenção nisso, formação histórica importante, pesquise sobre isso, do que Hitler matou judeu. Você sabia disso? Preste atenção, por favor. Pergunta: embora Hitler tenha sido usado pelo diabo para matar muito cristão e muito judeu, o que é maior, o pecado de Hitler ou o perdão de Deus? É difícil a gente administrar isso, né? O perdão de Deus sempre vai ser maior do que o seu pecado. Ah, então eu vou pecar mais um pouquinho. O que a Bíblia diz lá em Coríntios é: não useis da graça para dar ocasião à carne. Paulo mesmo diz: ah, se a graça então superabunda sobre o pecado, pequemos, pois então, de maneira nenhuma. Então, queridos, quero dizer para vocês, nessa noite fria de maio, que o Senhor Jesus, Ele foi preparado pelo Pai, e Ele veio à terra, e Ele abriu mão de um reino de glória e de perfeição. A Bíblia diz lá em Filipenses que Ele se esvaziou sendo Deus, não considerou o fato de ser Deus, mas antes se esvaziou e foi servo até a morte, morte de cruz. Então repare uma coisa aqui comigo. Jesus se preparou para vir e veio. E tem muito mais preparado de Deus para quando a gente vive uma vida plena em Deus. Deus tem bênçãos e tem curas para nós que estão armazenadas, estocadas, guardadas, para quando a gente começar a viver a vida que Ele conquistou para nós na cruz, amém ou não? Então, irmãos, tudo isso foi possibilitado por causa de quê? Por causa da morte de Jesus na cruz. O Pai preparou Jesus, Jesus se preparou, Jesus foi morto na cruz. Por que isso? Já ensinei isso para minha filha desde 2 anos, ela sabe. Ela falava, papai, Jesus pegou os meus pecados, colocou nele e recebeu o castigo de Papai do Céu para que eu não recebesse, porque eu não ia aguentar. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou os seus pecados e recebeu a punição por causa dos seus pecados. E diz assim, versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, o Pai, Ele tem plena consciência do que Ele quer fazer com você, Ele quer se alegrar com você, Ele tem consciência de que sem Ele você está morto e perdido, mas talvez você não tenha essa consciência. O que a Bíblia diz aí? Estava perdido, estava morto. Você sabia por que o mundo é tão interessante, é tão luminoso, é tão fantástico? Por que o mundo tem tantas ilusões? Porque ele tenta a todo custo provar que ele é melhor do que o céu. Que pretensão da terra, né? Provar que é melhor que o céu. E você sabia que às vezes a gente acredita nisso? E sabe por que a gente acredita? A gente diz assim, ah, mas eu estou vendo o céu. Quer dizer agora para você, só não vê o céu que ainda não recebeu Jesus plenamente. Porque todos que receberam Jesus já começam a viver, não pelo que veem, mas pelo que creem. Vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós precisamos ver para crer. Mas às vezes nós precisamos crer para ver. Muitas vezes nós precisamos ver para crer. Mas muitas vezes também nós precisamos primeiro crer para depois ver. Se você crê que Deus existe, que Ele é real, que Ele tem novidade de vida para você, que Ele sim pode fazer você muito melhor do que você acha que já merece, está tudo bem. Então aí você diz, eu quero dar mais um passo de fé, quero viver mais de acordo com aquilo que o Senhor conquistou para mim. Você está aqui comigo? Diga amém. Porque o nosso estado sem Deus é de morte e de perdição. E quero dizer uma coisa para você, isso não se aplica só a quem está totalmente desviado de Deus. Às vezes, irmãos, olha aqui, preste atenção. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Muitas vezes, nossas atitudes combinam mais com o nosso velho homem do que com o nosso novo homem. Quem entender mais sobre isso, leia a carta de Paulo aos Romanos. Gente, a carta inteira, principalmente de Romanos e de Coríntios, é dizendo que a gente deve viver de acordo com a identidade que nós conquistamos em Cristo, que temos poder para viver isso. Por que que então a gente vive muitas vezes como se estivesse ainda vivendo de acordo com o tempo que nós não tínhamos conhecimento ainda de que Deus tinha nos salvado? E diz assim, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, eu quero lhe chamar a atenção numa coisa. Você sabia que Deus, Ele não nos chamou principalmente para sermos alegres. O principal chamamento de Deus não é para você ser alegre. Eu sou um cara tão alegre, né? Mas a minha alegria não está com prioridade. O que a palavra nos ensina é que Deus nos chamou a sermos santos. Prioritariamente, amém? Em buscarmos essa santificação, que é uma obra do Espírito em nós, nós começaremos a ser mais alegres. Você já viu como o pecado nos entristece? Verdade ou mentira? Converteu de verdade o pecado. Oh, meu Deus, não tem coisa que entristeça a gente mais do que o pecado. Se alguma coisa entristece mais o pecado, talvez você ainda não tenha recebido a Jesus. Porque depois que temos uma experiência real, genuína de salvação, alguma coisa de entusiasmar do pecado, minha irmã? Nada. O pecado é a tragédia da gente. A palavra pecado vem do grego hamartia, quer dizer real alvo. Quando a gente sai do rumo, quando a gente sai da meta, infelizmente, irmãos, isso, se tem coisa que é democrática, é o pecado, porque todos pecam, salvos e não salvos. Não, a Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Então não vem para cá dizer assim, ó, uma vez eu soube de um pregador que chegou a pregar e falou assim, ó, irmãos, eu estou muito feliz essa noite, porque, não encosta que eu estou santo, porque eu já estou a... Eu vou chutar a data que eu não lembro, tá? Já estou há 3 anos, 7 meses, 2 semanas, 1 dia e tantas horas sem cometer um pecado. Olha, se isso fosse verdade, só seria até esse momento, por causa da soberba. Uma vez eu te falei isso para vocês, eu estava botando Sofia para dormir, e todos os dias eu boto ela para dormir, com raríssimas exceções, leio algo edificante para ela. Estou lendo o livro de Samuel Morris, um missionário africano. E acaba um missionário, eu leio o outro. Ela é missionária, ela tem que ter paixão pela obra, meu não. Então aí, a gente ora, teve um dia que a gente foi orar. Aí eu falei, ora filha, aí ela, Senhor Jesus. Nossa, tão bonitinho. Pior acho que ela está com pressa, né? Senhor, abençoa esse rango aqui, em nome de Jesus, amém. Mas a oração de noite é mais longa, geralmente porque ela quer ficar mais comigo. Aí é uma oração muito longa. Tomara que seja assim com Deus, amém, gente? Depois, ela está sendo treinada comigo, né? Aí ela faz uma oração muito longa. Aí ela disse, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, perdoa os meus pecados, os pecados da minha mãe, os pecados do meu pai. Não, Senhor, desculpa, porque meu pai não peca, Senhor. Eu não lembro da mãe não, mas engraçado, acho que a mãe peca e o pai não peca. Brincadeira, não falou da mãe não. E aí ela parou assim, depois da oração, ela falou assim, aí eu falei, ela falou, ô pai, desculpa, eu errei minha oração, porque o Senhor não peca, né? Gente, que aperto, hein? Aí eu falei, não, filha, papai, infelizmente, às vezes, muito raramente, papai peca. Aí ela, claro, o que é que ela perguntou? Como? Aí disse, isso a gente conversa depois, isso eu converso com o seu avô, que é meu discipulador. Mas ela perguntou imediatamente, como? Aí tive que explicar para ela que, embora o nosso desejo seja a vida santa, infelizmente, às vezes, acontece um acidente. Um acidente, amém ou não? Agora, parêntese. Acidente, irmãos, você pode evitar, sabia? Você sabia? Como é que... Aqui é a linha, esse fio aqui, tá? Aqui é o precipício, aqui é o lugar seguro. Ó, se eu estou andando em cima da linha, qualquer vento eu caio onde? Precipício. Então tem gente que às vezes eu vou tratar... que teve alguma dificuldade, aí eu digo, vamos cuidar disso, meu irmão, vamos lá, o Senhor tem alguma vida bem mais alta para você, agora eu vou te contar, olha, isso, não dá mais para você. Aí a pessoa diz, como que eu vou viver sem tecnologia? Aí eu digo, como que você vai viver pecando tanto? É escolha. Como que eu vou viver sem isso? Eu falo, como que você vai se entregar à morte com isso? Não está vivendo, você está morrendo. E sobra para mim, né, ter que dizer essas coisas. Por isso que eu digo a você, com muito amor e com graça, arrisque seu pescoço pelo Evangelho. Não pregue o Evangelho açucarado, não. Fale com amor. Com muito amor. Mas pecado é pecado. Amém, irmãos? Então, quantas vezes nós ainda vivemos, muitas vezes, sem nos alegrarmos? Santidade, irmãos, é o que alegra o coração de Deus, é o que deve alegrar o nosso coração. Amém ou não? Para terminar, o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A alegria, então, é uma consequência do nosso retorno. Quanto mais eu e você... Semana que vem a gente termina. Quanto mais eu e você agirmos como filhos, presta atenção nisso, eu estou terminando, mais nós viveremos uma vida de verdadeiras alegrias. sabia disso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Vamos fazer a dinâmica aqui? Responda assim com gosto, que eu vou perguntar. Sim ou não? Você quer ter uma vida de alegria? Sim ou não? Sim. Não com muito gosto não, mas... Você quer ter uma vida... Não é pegadinha não, pode confiar em mim. Você quer ter uma vida de alegria? Sim ou não? Sim. Agora, vamos lá. Você quer ter uma vida de santificação que te leva a vida de alegria? Diga sim. Sim. Eu já vou mais fraco. E se eu perguntar assim, ó, você quer uma vida de sacrifício que leva a alegria? Diga sim. Sim. Mais fraco ainda. Percebeu? Ninguém, não tem essa criança que fale assim, mãe, tira o recheio do bolo aí para eu comer um pedacinho antes. Não tem. Como é que a criança faz? Nem pergunta, vai lá. Quantos bolos eu já vi na minha casa com os dedinhos certinhos? Quem é ratinha de bolo só de recheio? Irmãos, Deus, Ele quer uma vida para nós, onde nossa alegria é muito mais do que pagar o mínimo do cartão de crédito. Você sabia que às vezes a gente vive uma vida tão medíocre, tão inferior, por opção nossa, que nós preferimos muitas vezes ficar presos aos erros que nós cometemos do que nos agarrar à novidade de vida que Deus tem para nós? Deus tem perdão para você. Deus que Ele dá uma nova veste todos os dias. A Bíblia diz que devemos nos revestir de Cristo diariamente, constantemente. Ele quer que você seja o filho dEle onde você está. E você viva de acordo com isso. Aí a gente pode dizer assim, mas de repente se tivesse aquela Cherokee que o cara botou no vidro, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Mas eu já vi também esse Fusca, por que não? Reveja em nome de Jesus o que é conceito de felicidade para você. Porque a Bíblia diz que Deus tem plenitude de vida para nós. Eu nunca conheci uma pessoa tão feliz quanto minha avó. E conheci poucas pessoas tão pobres quanto ela. Eu não estou pregando pobreza aqui não, amém, irmãos? Sou totalmente contra esse evangelho da miséria. Mas, eu quero dizer uma coisa para você. O que você espera tanto para te alegrar? Um casamento. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Aqui para nós. Tem uns minutos ainda. Sinceramente, casamento é bênção. Mas geralmente é menos do que a gente espera. Pronto, falei. Por mais que seja uma excelente esposa, a minha esposa é uma excelente esposa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou plenamente realizado com minha esposa. E digo mais, em todas as áreas. E o tempo passa, fico mais feliz ainda. Glória a Deus, amém ou não? Mas confesso a vocês que às vezes nós pomos uma expectativa em alguém que não tem como suprir nossa alma plenamente. Por melhor que seja. Quem pode preencher o vazio que a gente tem? Esposa não pode. Tem gente que acredita que se fizer uma faculdade, eu fiz um curso que eu não me arrependo, me alegro muito com o curso que eu fiz. Amo o que eu estudei. Os cursos que eu fiz. E tem me servido muito. Muito mesmo. Mas confesso a vocês que às vezes eu ganhei mais dúvidas do que convicções. Gente, eu amo a igreja, amo servir vocês. Eu não serviria para outra coisa. Se algum motivo eu tiver que ir para um lugar assim, deserto, eu vou tentar cuidar de alguém, ser cuidado, porque está no DNA. Agora, Jesus diz assim, ame a mim. Você ama a mim, Pedro? Com o melhor dos amores? Aí Pedro, não, Senhor, eu te amo com amor menor. Pedro, você ama a mim com o melhor dos amores, Pedro? Como ágape, se você vê no grego lá, é assim. Ele fala, não, Senhor, eu te amo com o menor dos amores. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me ama pelo menos com o menor dos amores? Aí Pedro, Senhor, tu sabe todas as coisas. Cada vez que Jesus perguntava se Pedro amava, ele falava, apascenta meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. O que me faz cuidar? Não sei que não sou perfeito longe disso, mas com tudo que eu tenho de vocês, não é primordialmente o amor que tenho por vocês e tenho, mas é o amor que eu tenho por Jesus. Irmãos, é Ele que dá significado à nossa vida. Cuidado para não apostar suas fichas em coisas e pessoas, até boas coisas e boas pessoas. Aposte todas as suas fichas em Jesus. Ele quer restaurar o seu lugar de filho. Ele quer ser o seu pai plenamente. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Pai bondoso, cheio de amor. E o Senhor tem investido em nossas vidas e tem nos chamado a viver como filhos do Senhor. Senhor, eu sei que nós somos assediados todo o tempo por tantas coisas. E tantas vezes nós não damos ouvidos ao Teu chamado carinhoso, à Tua expectativa santa de nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo venha nos curar, Senhor. Precisamos que o Senhor faça um milagre em nós, porque o mundo se gaba de que é melhor do que o céu, mas isso é uma mentira. Nós sim vamos trazer o céu aqui para baixo quando tivermos uma vida digna de reis e sacerdotes, como o Senhor disse que teríamos. Tua palavra diz tão claramente no Pai Nosso: venha o Teu reino. É o Teu reino, é o Teu céu que vai descer para a terra, não é a terra que vai subir para o céu. O padrão do que é bom não está aqui embaixo. Até as ruas, como de ouro, o Senhor disse que seriam no céu. Não disse que seriam de ouro, porque ouro é algo muito pequeno para ser padrão para o que vai ter lá em cima. O Senhor quer que nossa alma se alegre em Ti. O Senhor quer que nossa alegria maior seja o Senhor. E aí sim seremos melhores esposas, maridos, filhos, pais, funcionários, patrões. Cura-nos, Senhor. Restaure em nós o lugar de filhos, em nome de Jesus. Que nós tenhamos, Senhor Deus, uma santa expectativa e um trabalho contínuo, constante, de busca para vivermos plenamente aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Não queremos nenhuma unha a menos, queremos viver plenamente cheios do Senhor. E isso seja a cura para as nossas almas. Aplique em nós os princípios que o Senhor nos deu essa noite. E que o Senhor venha nos curar, para que o Teu nome seja glorificado. E para que outras pessoas vejam que existe esperança no mundo tão corrompido. O mundo tem feito a parte dele. Tua palavra diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. O mundo tem sujado-se mais ainda. Mas nós em Ti, em Teu sangue, vamos lavar nossas vestes. E vamos nos limpar mais ainda. Em nome de Jesus. Que a nossa vida seja um atrativo, seja uma esperança para quem está ao nosso redor. Não porque somos melhores. Não. Mas porque aquele que é perfeito veio morar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu dar um... Fique em pé, só vou dar alguns avisos rápidos. Breve reunião com os homens aqui no final. 5 minutos no máximo, tá bom? Vamos ter cantina, Josi? Ok, ó, que maravilha. Vai ser aquilo? Vai ser um caldo delicioso. Porque nesse inverno, vamos tomar o que nos aqueça. Né? Um preço muito em conta. E eu quero que você esteja aí. Você que já foi vestido por dentro, você que está por fora também. Irmãos, só alguns avisos, olha.